Queria mandar um abraço pro meu amigo Caiuá, também Zona Norte, RJ. Um abraço pra galera da Pineapple, Sessão 01. Caiuá, assim ó. Buscamos culpados e não perdão. E eu perdi a mais linda flor. Se sente, meu mundo desabou. Meu amor, explicações não amenizam a dor. Se levar a sério tudo que eu falo no momento da ira, nossa certeza vira possibilidade. O fato é que eu vou morrer de saudade. Se eu disser que não, tá na cara que é mentira. Se a culpa foi minha, eu me retrato. Por nossos sorrisos vivos, não só em retrato. Me ajuda a juntar nossos cacos, firmar nossos laços. E o resto dos motivos encontra no meu abraço. Pensei num jazz baixinho, vi a luz de vela. Faz o que der na telha, o sobrenome dela. Quero tê-la, ver não só por tela. E o coração é cobre, por mais que ninguém note. Por trás do sorriso sofre, sofre, sofre. O coração é cofre, por mais que ninguém note. Por trás do sorriso sofre, sofre, sofre. Lembranças de um passado recente. Senti, eu sabia que devia andar pra frente. Negar até o final é genial, sim. Só seja convincente. Todo dia durmo numa cama diferente. Todo dia eu brigo comigo mesmo pra defender a gente. A mente se nega e o corpo deseja. E tu se entrega, tipo de bandeja. Viajei, via geladeira vazia, estava inconsciente. Viajei, viajei, transando a luz do dia, estava inconsequente. Nossa, que cena apenas real, um sentimento natural. Nossa, meu Deus do céu, que cena. Eu nunca mais voltei ao normal. Claro, imagino, vou, tinha que acabar hoje. Pedindo socorro, eu tinha que parar ali. Apesar das vibrações, só queria um tempo pra pensar. Coração é pobre, por mais que ninguém note. Por trás de sorriso sofre, sofre, sofre. O coração é pobre, por mais que ninguém note. Por trás de sorriso sofre, sofre, sofre. O coração, coração. Sorriso sofre, sofre, sofre.